Aí, você já parou pra pensar por que é que você vive? O que é que te move? Aquele momento que decodifica o segredo da sua alma e de repente tudo começa a fazer sentido. Aí. E aí, qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser, a palavra é só um símbolo. O que é que te traz o vínculo com quem você realmente é? Já parou pra pensar o que você sente, mas não pode explicar? Que faz seu coração vibrar? E eu não falo de felicidade, vai além. Porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também. É um tormento que se apodera de ti, te tira de si. Que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir. Que transforma o animal em divino, o ser racional em poeta do próprio destino. E te impele a ser melhor. É um mistério de assombro e fascínio para o despertar de algo bem maior. Múltiplo orgasmo, puro entusiasmo. As pirâmides do Egito explicam isso mais que a pirâmide de Maslow. É quando a alma expressa o seu máximo potencial. A manifestação espiritual mais sacra é quando você resolve escutar o seu instinto. E nesse instante você ultrapassa o seu quinto chakra. É um chamado legítimo que vem lá do íntimo. É quando a poesia entra em sincronia com o ritmo e te faz pensar. Se não fosse isso eu podia até respirar. Mas vivo, eu também não ia tá. Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão, qual é sua missão. O que é que faz seu coração vibrar? Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão, qual é sua missão. O que é que faz seu coração vibrar? Calçada do Santa Cruz 2009, me perguntaram, você faz rap? Eu disse sim, então vai lá e prove. Não tem ensaio, é batalha de freestyle. Eu me senti tipo Eminem naquele filme do 8 Mile. Foi ali que a magia aconteceu. Foi naquela hora que eu descobri quem era eu. O espírito transcendeu. E quando o Minotauro apareceu, ao invés de me esconder, me transformei em Teseu. Entendeu? Campeão 3 semanas seguidas. E a certeza de que era isso que eu queria da minha vida. E que não importava a minha origem, meu CEP, eu não ia deixar ninguém falar, esse boy aí não faz rap não. Não é mais brincadeira, agora a fita é séria. Aumentei minhas olheiras, abdiquei minhas férias. Na missão 24 Hour, Big Jack Bauer. Meu trabalho, minha hora extra, meu happy hour. Foi como se os Black Powers tivessem me feito um chamado pra eu ser mais um soldado e cultivar esse legado. Foi pra isso que eu vim, eu vejo assim. Não fui eu que me apropriei do rap, foi o rap que se apropriou de mim. Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já paro pra pensar qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Conhecimento é sabedoria. Conhecer a si é iluminação. O sábio já dizia: dominar o outro é demonstração de poder. Dominar a si mesmo é a verdadeira força.